4981, no solo 02, direito no 21 decimal 9. Direito 219, azul 4982. Geral 9970, decolagem autorizada, pista no zero, vento variável com 03 nós. Decolagem autorizada, geral 9970, decolada 04, chama o controle 1, 99, décima 8. 98, obrigado. Salvador, bom dia, 2796. Será o 9970, contato com o radar na decolagem, suba. Via, sair da Momo para o nível 340. Via Momo para 340, será o 9970. Gente, prefere para norte ou para sul? Vento variável com 3 nós, guardião, altímetro no 0 no 4, colagem autorizada com Pro Norte, reporte fora do solo. Confirma o local de sobrevoo antes do subúrbio, guardião 07. Boa? Ótimo. A posição? Ótimo, Moneninho. Ok, está autorizado, Cogbo, federal 9970. Azul 2783, chame Recife, frequência 260, alterne 288. Sim, chamar 260, alterne 288, obrigado, bom dia. A fora do solo, guarda 07, orientando pro Noroeste. Tem 7 com prova na Oeste, aguarde transferência ao controle, decolada 06, aguarde 07. 07. Time controle 1, 99, décima 8. 19, 8, 07. Ele é muito bom dia, guarda 07. Guardião 07, está autorizado a prosseguir para São Martins, depois do subúrbio, mantendo minha escuta. Na sua, Guardião 07. Oxalé, minha 312, bom dia, sua identificação, dessa via, chegada a Bomé de ONU para nível de voo 050. Identificou, deve seguir Bomé de ONU para nível 050. Bom, 9970, chamo no centro Recife, frequência 126-85, alterne a frequência 2545. Miami 312, desça para 2000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 2000 pés, autorizado LS, reporta localizador. Aeronete saindo ajuste no 04. Fica atento, temos dois tráfegos próximo à posição Duna, dois helicópteros mantendo 500 pés, sobrevoando a cidade de Salvador. Chanel 312. Estabilizado no LS, chamaram 63, 1-2. 3-1-2, autorizado final LS, chama a torre no 8, versão 1-2. Torre 286, chamaram 63, 1-2, para Capuz. Torre Salvador, bom dia, chamaram 63, 1-2, 1-2, certo. 2, 0 grau, 0, 2, 9. Modo autorizado, pistão no 0, Chanel 63, 1, 2. É 312, solo 24, livre à direita, chame 1, 2, 1, decimal 9, solo. Livre agora na prova de trote, chama solo 1, 2, 1, 9, no chanel 63, 1, 2. Azul 2796, autorizado aliar e manter pistão 0. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento variável 039. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, 7796, decolar 227, chama o controle 119, decimal 8. 198, bom dia. Salvador, o azul 2796. Azul 2796, contato radar na decolagem, suba via Serra Conde para nível 370, corrija 170. Ciente, via Conde, solicita nível final 190. Salvador Azul 2796, solicita nível final 190. Sub, mantenha nível 190, 2796. 190, autorizado, 2796. Para Serra Índia, com Índia, confere? Gente, Mike Vitor Alfa, 510, prosseguindo para Salvador, aguarde transferência de comunicações. Papa Mike Vitor Alfa, chame torre em 1-8 decimal meia. 1-8 decimal meia, agradeço, Mike Vitor Alfa. Salvador, papapapá, Mike Victor Alfa. Mike Victor Alfa, passar de pouso na cabeceira da 7, ele é atropelado. Acreditório da torre pro pátio 5, Mike Victor Alfa. Gente, por cima direto, pátio 5. De autorizado, está presente. Gente, o vento variável com 2 nós, Mike Victor Alfa, autorizado aproximação pro pátio 5. Direto pátio 5, Mike Victor Alfa, portará a curta final. X-0, final, pátio 5, Mike Victor Alfa. Gente, a porta solo controlada, pátio 5, Mike Victor Alfa. Reportará, Alfa. Guardião 07, por si? Para abandonar o setor aqui da São Martins, eu consegui para pouso em Salvador. Vente por si, 500 pés, aguarde transferência de comunicações do Guardião 07. Por enquanto. Alas 37, frequência de bom dia na Vitoral. Guardião 07, diz algum campo? Afirmo. Chame torre 1 no 8, desse Palmeira. 86. Torre, é o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Corrigindo, Guardião 07, já visual com campo. Tá aqui com a proa da Enrimar. Gente, Guardião 07, prossegue direto, parte do GAE. Afirmo. Vento variável com 4 nós, Guardião 07, a porte do solo controlado, parte do GRE. O Rafa estará controlado, 7. Fala, as 4 anos, Guardião 07, bom dia. senhor, bom dia, Azul 4299, pronto, ponto de espera, pistão no zero. Azul 4299, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Azul manter pistão no zero, Azul 4299. Azul 4299, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento variável 049. Decola pistão no zero, Azul 311, desça via chegada Bonf para 4 mil pés, altímetro no 015. Linha Bonf, linha 309. Bom dia, bom dia. Mais 229er, descendo via Amman Arrival to Flight Level 050. Azul 4299, radio contact on departure. Climb via Sunwoo 1 departure to flight level 320. Via Azul 2796, controle. Proceda. Aquela posição ROD, o serviço será terminado. Chame agora o controle da Aracaju, frequência 120, decimal 3. 203, Aracaju, para você. 120, decimal 3, bom dia. 203, bom dia. Salvador de Pátio, Azul 4299, request fly heading south, avoid weather. clear to fly direct Tango position, Azul 4299. Tango 4299. Oscar Golf Kilo, Toyota Cross, 117, and Taxi Quebec, Mike and Lima. On Taxi Lima, call 121 decimal 9. Niner to intercept the localized course, turn left heading 130. Left 130, intercept the localized course. Virginia Force 2585. Descends via Bomet 1 arrival to flight level 060. Light rain over the field, okay? VFR operation, light rain over the field now. Copy, light rain. Delta 229, you're clear to descend to 3,000 feet, QNH 1015. To descend down to 3,015. Delta 3111, retração radar para sequenciamento, curva direita, proa 245. Delta 3111, limite é o QD Mike 120 do ônibus de Simbra. 120 de Simbra, 62. Azul 4299, contact now, receive center on 125, decimal 1, back up 123, decimal 8. 125, decimal 1, back up 123, decimal 8. 063 11, esquerda proa 190, emite ao curso do Boca de Gdor. Esquerda 90, emite ao log, minha atenção. Was a dead, descent to 2,300 procedure report, passing Duna position. Okay, report passing to Duna and descend down to 2,000 right. Good night. Zeno 42585, you are number 3, reduce now speed to 210 knots. 210 knots, Zeno 42585. Zeno 311, reautorizado 3,000 pés, altímetro 1095. 3 mil pés, com 90 no 5-9-9. Approach, Virginia Cross 2585, request fly heading 020, weather conditions. 020 due to weather conditions, roger. We may on this heading to intercept the localized course. Are you able to maintain to the localized course? Affirmative. If you're having intercept localized course, the Zero Force 2585. Roger. Clear down to 050. Down 050, Brazilian Force 2585. Roger 59, Duna, inbound. Roger. Complete the procedure from Technical Tower on 118.6, America 229. 118.6. Para interceptar o curso do localizador, esquerda, proa 125, desça para 2.000 pés e reporte estabilizado. 125, 2.000, descendo em 309, portará estabilizado. Ok, continue your approach, we'll call you on one site, American. Zeno 42585, descend to 2000 feet, clear the ILS X-ray procedure on this heading, report on localized course. Descend 2000 feet, I will report published on localizer, Zeno 42585. Localizado, 6319. 6319, chame torre 18, decimal 6. 26, boa. Minha 3 ou 9, minha 3 ou 9, aproximação, aguarda autorização de pouso no 0 no 5 a gente. Poderia confirmar a chuva sobre o aeródromo? Somente no setor noroeste do campo. Ok, então pode parar a pista aqui? Ah sim, pista seca. Marca 229, ela nem sai. Seguida. Okay, American 229, clear to land runway 10, wind 200 degrees, 02 knots. Clear to land runway 10, American 229. Strong espera e pronto, está 3179. Mantenha o ponto de espera, está 3179. Vai manter. Salvador, bom dia, voo 2171, cruzando o verso 200 para o fundo 60, 132. Voo 2171, desça a via chegada Bonf para 4 mil pés, o altímetro no 0 no 5. 1015, chegada Bonf, descendo via para 4 mil, voo 2171. Mike Alliance, chute 9, ground at 01, leave the runway to the right and call 121, that's my 9. 121, doesn't matter. Nono, reporte visual com campo, forma chuva na curta final da pista no zero. É, que vai sair, não, reportará. Qual, V3 ou não? Prossiga. Visual, V3 ou não? Permitir. V3 no 1, vento variável 03 nós, pouso autorizado, pista no 0. Teve pouso, 63 no 1.